Já alguma vez se imaginou no paraíso? A Andenweb proporciona-lhe essa oportunidade. Todas as segundas-feiras, às 10 da noite, Leandro Amador e Alexandra Saraiva deixam-no de cabeça na lua ao som das melhores melodias. Paraíso Lunar, um programa para descontrair e sonhar. Paraíso Lunar, todas as segundas-feiras, às 22 horas, com a apresentação de Leandro Amador e Alexandra Saraiva, aqui mesmo, na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 8h30 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Thaís. Espetacular é o espetáculo no ar na Antena Web, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Todas as segundas-feiras, a Antena Web proporciona-lhe 15 minutos de pura cultura. Um programa rico de informação acerca do Brasil, em especial sobre o Rio de Janeiro. Sem dúvida, um programa a não perder. História e Geografia, na voz de Joaquim Cardoso, todas as segundas-feiras, das 8h15 às 8h30 da noite, na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante uma hora para levar até si muita e boa música portuguesa. Vamos começar por escutar o Paulo Alexandre com a música Verde Vinho. Quem é que não se lembra deste grande clássico musical? Depois vamos ficar com Alberto Ribeiro, a música do Cigano. E para terminar uma sequência musical de três músicas, vamos ficar com António Calvário, Chorona. Então, espero que você usufrua da boa música portuguesa. Eu sou o Leandro Amador e já sabe, sempre que queira mandar um e-mail, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Pode dizer o que acha e o que quer deste programa, porque este programa é inteiramente para si. E se por acaso tiver algum tema musical e que goste de ou queria escutar, poderá fazê-lo. E na próxima semana, se for possível, poderei passá-lo aqui, inteiramente para si. Baú das Recordações. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixar tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi,

nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu, vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Rubrica Tempo do Fado, lugar do fadista. E então, para trás, já fechamos o baú das recordações e vamos prosseguir agora no tempo do fado, lugar do fadista. Claro, vamos então abrir este bloco de fados com Alfredo Marceneiro, Sonho Dourado. O meu sonho não é dourado, mas o meu sonho é contar sempre consigo na próxima semana, aí desse lado e eu aqui, porque eu sem você não serei ninguém. E o programa não faz qualquer tipo de sentido. Depois então vamos ficar com a voz do Joaquim Cordeiro com o Tasco do Zé Pinguinhas. E para terminar a sequência de três fados, vamos ficar com o Luís Matos, não o mágico, mas desta vez o fadista, e ele vai nos cantar a guitarra, o fado e eu. E eu estou aqui, sou eu próprio, o Leandro Amador. Caso queira mandar um e-mail, já sabe, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer solicitar uma música, dizer o que gosta do programa ou até mesmo apresentar uma das críticas do programa, porque é nas críticas que a gente tem que mudar e é nas críticas que nós, por vezes, crescemos. E então, venham elas, as vossas críticas, os vossos elogios e os vossos pedidos. Sonho dourado, sonho que minha alma quer, e é morrer cantando fado nos braços de uma mulher. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. Que importa que digam mal do meu lirismo romântico e que censura o meu cântico amoroso, sensual. Eu só desejo afinal uma boca roça e clara, ou então ouvir gemer a guitarra em doce anelo. É este um sonho tão belo, sonho que minha alma quer. As mais rudes penitências que a sorte me pode dar é não poder alcançar do amor puras essências. Assim sofrendo inclemências, irmão ver-se repudiado, meu coração magoado. Um só desejo me inspira, é chorar ao som da lira, é morrer cantando fado, morrer dizendo os meus versos. É isto que peço a Deus, envolvendo os olhos meus nos olhos lindos perversos, beijos de lábios diversos. Meu ser lascivo requer, e quanto a morte me vier, gelar enfim o meu sangue. Eu quero inspirar o sangue nos braços de uma mulher. Eu quero inspirar o sangue nos braços de uma mulher. Não devia ter passado, mas passei à tasca onde parava o Zé Pinguinhas, um campeão das pielas que bebia 10 tigelas só com o cheiro apetitoso das sardinhas. E mal recebia a féria, o Zé fazia miséria e até pagava rodadas às vizinhas, que depois de estarem grossas para as carroças, davam vivas ao Pinguinhas. Estás quando o Zé parava, agora está ao balcão certa menina de sainhas, que em vez de copos com vinho vende frascos de cheirinho para consolo dos meninos de franjinhas. E então fica a recordar o Zé que de lá saía aos bordos pelo passeio e às voltinhas, quando em noites divertidas bem bebidas estava grosso o Zé Pinguinhas. Na porta daquela tasca havia outrora um papagaio malandro às pintinhas, que quando o freguês saía sem pagar o que bebia, dizia-lhe em voz sonora umas coisinhas. Mas quem lá passar agora só vê a garota loura que diz aos pipis umas gracinhas. E assim caiu na desgraça toda a graça da tasca do Zé Pinguinhas. Para fazerem dessa casa o que fizeram, mais valia que a partissem às tirinhas. Por ser uma loja rasca, onde outrora era uma tasca, é medida que não entra cá nas minhas. E onde julguei ver um casco, só vi frasco, frasco, frasco, em vez de um belo bagaço. E das ginginhas, que foram anos inteiros companheiros do alegre Zé Pinguinhas. Que foram anos inteiros companheiros alegres é Pinguinhas. Programa, programa Portugal, Portugal Musical. Musical. Cantar o fado corrido não é para qualquer fadista. Cantar o fado corrido não é para qualquer fadista. É preciso ter sofrido para o tornar mais realista. É preciso ter sofrido para o tornar mais realista. Fado para ser fado, que não esqueça a guitarra. Com ela o fado é mais fado. Não é pois canção bizarra. Com ela o fado é mais fado. Não é pois canção bizarra. Tu és presente e saudade. Oh fado meu encanto, por ti minha alma se invade. Minha canção não é pranto, por ti minha alma se invade. é pranto. Deixa o mundo murmurar que és fatal e sofrimento. Deixa o mundo murmurar que és fatal e sofrimento. Tu repara o meu cantar, não há choro nem lamento. Tu repara no meu cantar, não há choro nem lamento. Canta-se o fado na graça, bairro alto e Madragoa. Canta-se o fado na graça, bairro alto e Madragoa. Em todo lado tem raça, fado és tu minha Lisboa. Em todo lado tem raça, fado és tu minha Lisboa. E então vamos agora recordar Ricardo Barreto, a Nossa Senhora do Fado, e depois Rodrigo Leonor vai à fonte. E então, neste intervalo, eu também vou à fonte, mas à fonte das músicas, para que possa continuar a dar-lhes o melhor que você deseja, o melhor da música portuguesa, a música que o alegra, a música que o faz levantar o seu astral. És o meu sonho encontrado, Nossa Senhora do Fado, Senhora da Moraria. Cada fado que se canta, seja de amor ou tristeza, toda amargura quebranta. Cada fado que se canta é oração que se reza. Toda amargura quebranta, cada fado que se canta é oração que se reza. Pelas colinas em toa, o fado de cada voz. Senhora de fado, meu cantar é emoção, porque o fado é oração que usamos todos nós. Nossa Senhora Fado, eu peço ao céu teus favores neste meu cantar magoado. Nossa Senhora do Fado, rogai por nós, cantadores. A cantar eu vou usando cada hora, cada dia, ao fado eu vou me entregando, e a cantar eu vou usando, Padre Nosso, Ave Maria. Ao fado eu vou me entregando, e a cantar eu vou usando, Padre Nosso, Ave Maria. Senhora de fado, no teu altar de Lisboa, colinas em toa. E o fado de cada voz. Senhor fado, meu cantar é emoção. O fado é oração que somos todos nós. Vender ramos de hortaliça. Na cabeça leva um cesto, no corpo um sol que a cobiça. Leva a vida em verdes molhos, Leonor cais do Sodré. Mais os molhos dos seus olhos e um lenço de casné. Vai formosa e não segura, Leonor da cesta bela. Há nela tanta verdura que o Tejo para para vê-la. Ser semeado como a salsa ou agrião, só para ser apanhado, Leonor, pela tua mão, e depois andar então no teu cesto lá no alto, ter o Tejo por irmão e o teu corpo por mar alto. Vai formosa e não segura, Leonor da cesta bela. Há nela tanta verdura que o Tejo para para vê-la. Para trás também já ficou o fado e agora vamos prosseguir com música mais brejeira, a música mais animada, a música mais alegre. Então vamos começar por escutar o Star Music com a música Eu Quero Uma Virgem. Pois é, eles procuram alguém nascido entre 23 de agosto e 23 de setembro do signo Virgem. Então vamos ver se realmente eles conseguem encontrar alguém desse signo. Depois vamos ficar com a solução que o Saúl Ricardo nos traz para a crise em que estamos a passar neste momento cá em Portugal. Vamos todos então certamente abrir uma fábrica de chouriços, minha gente. Vejam lá a solução que ele arranjou para ultrapassar a crise. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Ando à procura de mulher virgem, mas até hoje eu não encontrei. Duas balanças, três caranguejo, mais uma gêmeos eu já namorei. Touro ou carneiro para mim não dá, é sagitário eu não quero não. Menos ainda que seja aquário, que seja peixes ou escorpião. Cheguei a andar

da chouriça, eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar, dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça, eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar, dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça, eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar, dá-se o pacote para eu despachar. Dá-se o pacote para eu despachar. Dá-se o pacote para eu despachar. Agora vamos ficar com três cómicos da música portuguesa, se assim se podem chamar de cómicos. São aqueles artistas que cantam uma coisa, mas aquelas mentes mais perversas vão levar a letra para outro sentido. Então vamos começar por escutar aqui na Barreiros. Ele só pega de empurrão e ele cai. O carro, porque ela tem um carro lá a velhote, e então o desgraçado do carro só pega mesmo de empurrão, minha gente. Depois vamos ficar com a Rosita e ela diz que quem enfia a minhoca é ela, porque ela tem como um hobby a pesca e então vai com o marido pescar. Mas eles trabalham em equipa. Ele lança a cana, ela enfia a minhoca no anzol e pronto. E é assim que pescam os dois alegremente para poderem distrair-se de vez em quando. E para terminar a sequência musical, lá vem o Zé do Pipo com música Peixeiro. Ele deve ter ouvido que antes teve a Rosinha lá na sua pescaria e então decidiu se calhar vir vender o peixe que a Rosinha pescou lá com o marido, mas não sei se é ou não, mas também isso agora não importa para o caso. O que importa é que vamos ficar então com a voz daqui na Barreiros, Rosita e Zé do Pipo, com a música Peixeiro. E depois partiremos então para as despedidas, depois deste momento mais alto da música brejeira, a música feita em Portugal. Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou. Ele disse, meta agora, sim senhor.

beleza, minha doçura. Quem peixe procura, peixacha, peixacha. Oh, freguesa, minha doçura. Quem peixe procura, peixacha, peixacha. Oh, freguesa, minha doçura. Quem peixe procura, peixacha, peixacha. Oh, freguesa, minha doçura. Quem peixe procura, peixacha, peixacha. Então terminamos aqui mais um Portugal Musical. Foi um prazer estar aqui e levar até si estas músicas que são feitas em Portugal e são feitas para si. Então um bem-aja a todos e dois a oito dias estarei aqui de novo para levar até si mais uma nova seleção musical. Quando consigo, aqui neste sítio, à mesma hora. Até lá, um forte abraço, um bem-aja e até dois a oito dias, se Deus quiser.